Salvador, boa tarde, 35489. Livre à direita e chama 121, Lago Sola. Livre à direita e chama 121 no 9 Sola. Grato, vem cá, 321. Cumba 07, curva à direita para o 070. Direita 070, cumba 07. São Victor, portão 612. Autorização, destino Natal. Monotáxi T3566 com 93 a bordo, 3 e 5 de autonomia, alternando Recife. Aeronave? É o T3566, monotáxi 93 a bordo, 3 e 5 de autonomia, alterna Recife. 93, 3 e 5, Recife, confere? 93, confere. 96 ou 93? 93, 93. Chavro Avianca Brasilia, 6320 is clear of the runway going to gate number 8. 3566, ataque autorizado pela Índia Alfa para o ponto de espera da Taxi. Na melhor, ingresso na Alfa, Índia Alfa, aporte antes do Taxi Delta, para 3566. Via Índia, ingresso na Alfa, reporte antes da Delta, T3566. Solo voo 9924. Para o táxi, temos 104 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 104, 3 horas e Salvador, confere. Irmão. Chame Recife, em 126 decimal 85, alterna 12545. 12685, 1545, obrigado, boa tarde. Bom voo. Rumba 07, curva direita para o 080, informe estabilizado, localizador, desse mantenha 2000, altimetro 1012. Metro Pátio, evitando sobrevoo da Taxi e Pista, viu? Entendido, Guardião 06, chamará girando base para o Pátio 3. To the runway and taxi to the gate. Ok, mantém position after before correction, before Taxi Delta, ok? Ok, proceed on Delta. Ok, mantém position before Taxi Delta, avião Brasília 6320. Rádio. Salvador, tá 3661, box 11, solicita para o SPEC acionar. Tá, vou pegar a autorização, aguarde. Boa tarde. Salve, Salvador, boa tarde, tá 3192, livrou na Taxi Golf. 3192, mantenha Taxi Alfa, reporte chance Taxi Delta, tá 3192. Matiu, tá autorizado o táxi pela Taxi Alfa, reporta a da Taxi Delta, tá 3192. Solo, gol na 600, autorização destino Natal. Puxa, 370, vou coordenar, agora de cota, gol na 600. Recalamento 40989. Paciente, aguarde para iniciar seu push. Não, está autorizado. O 409 é autorizado para o pushback no Fortão 9, chame táxi. Topete. O Avianca 6320 mantém position before Taxi Delta. Avianca 6320. Roger, maintain position prior to Delta 6320. O 3566 pode ingressar na Taxi Delta, lá mantém a posição, chame a torre, valendo transferência. Não. Ingresso na Delta, chame a torre para ingresso e decolagem. Ajuste 1013, seu voo. Gente, ingresso na Delta, chama a torre 286, com 1013. Boa tarde, bom trabalho, 3566. O Eco prossiga a rotatória e chame na final de 3 milhas para confirmação de pouso. Chamarão na final de 3 milhas, Delta Bravo Eco. Torre, o sinal, Guardião 06, sinalizador, está me chamando ali, praza à direita do Varig. Pode prosseguir? Pode prosseguir, para onde estiver sendo chamado, considerando o solo ao 5-1, frequência livre estacionar. 06, grato. Marcador externo, continue a aproximação LS, torre 118-62. 4 para cota, paciente com aqui 140, só um minutinho. Solicitou 60, no 60 para a vitória da conquista, triplo. Vamos lá, já então vou coordenar. Três 134, sua decolagem foi aos 52, controle 19.8. 19.8, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 135.66, ponto espera, pista no 0, pronto. Ciente, manter a posição no ponto espera. Mantendo. Para via Kilo? Positivo, agora o saneamento 320 ingressa via Kilo, via parte 3. Na minha escuta, já pode estar saindo do parte 3 para ingresso no parte principal. Kilo, parte 3, e reporta para entrar no parte principal. E aguarde, inicialmente mantenha a saída. Gente, 3234, mantendo a saída. Instruções. Mantinha, vai seguir o arbor da chanel. Tá 392, aguardando instruções. A Luna 924 vai manter a posição antes da Delta, vai observar as duas aeronaves vão ingressar à sua frente para Taxi Kilo, aguardando para ingresso no Taxi Delta. Gente, aguardando antes da Delta do Gol 924. Luna 394, cópia. Vento 150 graus, meia dúzia mais Eco. Livre pouso, Bravo Eco. Web 6702, solo 52, direita 129, solo. Direita 219-6702. Torre, o Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Parte 3, a intenção é parte para o pátio do Graé. Ok, ciente, mantém a posição que vai ser autorizado já a fazer o táxi direto com a proa do Graé, ok? Aguarde aí na posição. Vou atendo, 06. 320, Golf 677, 10, direita da Euleda, Ilhéus, o 119.8, 5546. A Corvette 3661, estou ciente que está pronto para o push, a aeronave da Azul já puxou no 9, após o táxi dela, a aeronave é número 1. Ciente aguardando, após o Azul, puxa o TAN 3661. O Chanel 6320 vai manter a posição no pátio 3, certo? No ingresso no pátio principal, aguardando para ingressar no pátio principal, tá? O Chanel 6320. Chanel 6320 aguardando no pátio 3, mandando tráfego da Azul para ingresso no pátio principal. Luna 924, pode ingressar no Taxi Delta e chamar a torre 1830, 63 ao ajuste, bom voo. Delta 230, 1924. Muito mais a bordo. 3h20 para autonomia, terminando com está passando à sua frente aí, o último. Cruze a taxi pista e faça ali uma base curta para o 17 Pátio Grael, ok? Após o Avianca, vai direto para cruzando pela cabeceira 10, direto Grael. Cruze por cima do Pátio Autoridades, ok? Para evitar sobrevoar a área de obras. E eu tenho uma aeronave também já na final, um bandeirante, aí já cruza a final agora, imediato. Pode cruzar agora. Ok, após o TAN, né? Rádio Objeto 6702, táxi em frente, reporte antes do táxi ou Delta, web 6702. Em frente, reporte antes da Delta 6702. Solo, número 600, está com porta fechada e seguinte conectado, só tem atualização. Chegou número 5 para a cópia, aguardando, na verdade agora número 3 para a cópia, aguardando cópia, o 600. Ok, obrigado. Doutor 3661, no portão número 11, darei o pushback e chame pronto para o táxi. Alô, Salvador, eu vou no 394, gate número 10, pronto, pushback, acionamento. Iniciando o pushback, eu tanto 3661. Gol no 394, pronto para copa. Pronto para copa. Autorizado o Galeão, 360, piloto 014, decola pista 10, após a decolagem curva direita, subida da Oi, transição Blaze. Controle 119 no sinal 8, aciona código transponder 5545. Autorizado então Galeão nível 360 pela Upper Zulu 14, decola da pista 10 com a primeira curva direita, saída da El Transição Blast, controle em 119.8, transponder 5545, gol no 394. Está pronto para o chefe de acionamento, gol na posição no 0. Treinamento com a Lado, só aguarde para iniciar o tio. Aguardo. Frente da Delta 6702. 150, chame agora Centro Recife. Em 1288, alterna 1.33.25, passaria do 2230. 2883325, passaria do 2230. Controle Salvador, Guardião 02. 02. 02, Lisoto, Tuaçu. A aproximando de Itapuã, já visual com o campo. Gente, mantenha-se em condições visuais e chame agora a torre 1-8 decimal 60. Com visuais, torre 1-8 decimal 60. Terminal 702. Torre Salvador, boa tarde, é o Guardião 02. Guardião 02, vai prosseguir para o Greve. Afirma, direto para o pátio do Greve, visual com a aeronave na final. Está autorizado direto da aproximação de Itapuã para o pátio do Graé. Ok, prossiga direto para o pátio do Graé, esteja atento que o Guardião 06 também vai decolar aqui do pátio 3 para o pátio do Graé, ok? Afirmativo, atento ao Guardião 06, direto para o pátio do Graé 02. Ok, correção, o Guardião 06 pode prosseguir agora a sua decolagem, observando o bandeirante da Força Aérea, que já está passando a sua frente também na pouso. Cruze o pátio autoridades, faça uma base curta lá para o Graé. Ok, observando o bandeirante, vai iniciar o 06. Após curva à esquerda, subida a touca, transição Zitar. Controle 1998, acena 5544. Bom, 600, autorizado Natal, nível 370, Operzulu 1-0, decolada 1-0 com curva à esquerda na subida Pucas e Pá. 198 ao controle, transponde 5544, pushback, acionamento, portão 62 ou 600. Possível, aguarde para... da pushback na 600 número 2, tá? O governador da companhia no 10, o Bruno 394 que vai ser o primeiro. Aguardando, mesadão. Coxanel já parcou no 11, atualizou o Coxanel com a Avianca, tá? Parque para que a frequência livre e a Avianca 6320. Frequência livre e Avianca 6702, em frente, portão 4, 6702. Em frente, portão 4, 6702, graças. Tá, 3661 para táxi, POB 125, 3, 2 horas e 30, Aracaju, centro do Avianca. Salvador, vou mandar 5409, pode ingressar na Delta e chamar a torre 199, decimal 198.62, Avianca, Azul 409, corrigindo. Azul 489, vai para o ponto de espera da Delta, chamando a torre 186, muito obrigado, bom dia. Outro 361, pode prosseguir táxis em frente. Vila Juliette Alfa, reporte antes do Taxi Delta. O outro 361. Vila Juliette Alfa, diz a Delta, 361. Londrina 394, qual é o seu portão? Portão 1-0-1-3-1-4. Londrina 3-1-4. Senhor, senhor, tem um portão 10, não entra o pushback, só um minutinho, tá? A nave até tá iniciando o pushback agora, só já tá guarda. O 9 está autorizado a alinhar e manter. Mantém 4089. 924 decolou 59, controle 19 decimal 8. 198, tá logo. Confirme. Eu não entendi, tá muito baixo. Ok, 4 a bordo, direcionar, chame táxi, não vai, né? Oi, Salvador, boa tarde, está 3193. 3193, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando posição, 3193. VR Salvador, Juliette Bravo Delta. Desse mantenha 040. Acione identificação, vigilância. Previsto ILS X-Ray. Delta. E Alfa Delta para cruzar Delta. Hoje ingressar no Taxi Delta, chama a torre para cruzamento 107 em 1198.62. Ativar a ingressar na Delta, chamar a torre 186.03. Só um minutinho, não compreendi a aeronave. Tanto 31 no 3566, TAM 3566, passa 140 próximo a PUCA, chama Recife em 12685, alterna 12545. É 12685 ou 2545, Igor? Firmo. Então tá livre com o cruzamento imediato, parte militar, a estacionar a frequência livre, 1-07. Ativa, tá cruzando de imediato, 1-07. 314. Correto, o número 00662 também está ali o pushback acionamento. Já puxou, 600, obrigado. 355, 5489, tá pronto pro pushback já? O número, o próximo no seu pushback já tem essa cota, só um minutinho, 5489, número 2 vai copiar. 89, aguardando. Eu tô ali matando, pronto pra cota. Qual parte que se encontra? Decolou aos 01, chame o controle de lado, décima 8 azul. 19, 8 azul, 409, bom dia. 39, 3 de pouso, pista no zero, deslocada 1 no 1.200 metros, homens trabalhando na área fechada, vento 1 no 50 graus, 1 no 0 longe, 3193. Sempre pouso no 07, 1.200 metros, deslocada, tá? 3193. 364. Passa da Delta 3661. São Dina, sessão nível 300, azul 4089. Uma no 8.612 e ajuste me 13. Sente 3661. Estou na tanca de treinamento correto com o seu POB autonomia alternativa. Que é a POB autonomia. Autorizado, chama para ingresso no 7 de novembro. Salvador, boa tarde, Zé 3661 no Delta para ingresso. 3661 no ciente, mantém a posição. Mantém. Pressionamento de táxi, ajuste M3, bom voo. O Serra já tem essa cota, número 3 para a cota agora, alta Pongo Serra. 5489 cota. 89 na escuta, prosseguiu. Provado conquista 140, 1 a 0. Eu estou de 140 ou 1 a 0. Pode ser 140 se já está autorizado. Bom, então, provado conquista 140 direto, decola da pista 10, após decolagem curva direita, vai cumprir o perfil do subida gole, transição oval, após oval direto, conquista. Controle 119, decimal 8, e aciona código 5556. Autorizado, reporte alinhado, cabeceiro no 7 de novembro. 3193, solo 03, direito, 2 lado, solo. Direito, 2 5556, controle de saída 98. Solicita decolagem da pushback e decolada ela no 7. 0, chama Recife, 12685, alterna 12545, bom, no 924. 2685-2545, até logo, boa tarde. Eu vou no 394, pronto para o táxi, POB de 84, alternando Campinas, autonomia de 4 horas e 2 minutos. Alô, Salvador, está 3193. Alô, 394, tá livre. Aguarde para iniciar o táxi. A nova companhia está aumentando 62, está livre o táxi através do portão 7. Gol 1394. Autorizando o táxi, está através do portão 7. Gol 1394. 600 está pronto para o táxi. O POB 80, autonomia 2,39, alterna Maceió. Então, táxi autorizado em frente, Juliette Alfa, reporte 11, taxi Delta, gol na 600. Em frente, Juliette Alfa, chamarante da Delta, gol na 600. Gol na 394, segue a nave da companhia, reportando também antes da Delta. Então, seguindo a aeronave da companhia, reportando antes da Delta, gol na 394. P3193, taxi em frente, reporte 11, taxi Delta, P3193. Passará antes da Delta, tá 393. Gol na 333, copia. Prossiga, por favor, 333. Autorizado São Paulo, 360, pelo Pisco 58, decola da pista 10, após curva de 8, subida Gola, transição Gonza. Controle 119, decimal 8, aciona 5560. 360, São Paulo, de uniforme 58, decola da 10, curva direita, na Gola e Gonza. 198 é o controle, 5560, transponder, está no 3, pushback acionamento. O documento está correto, gol 333, é o número 2, a pushback aguardando instruções, gol 333. Guardando 333. Solo Salvador, boa tarde, 3192, sente a informação, Vitor. Voltou, 3193, pode ingressar via pátio 3 agora, pelo aquilo, e reposte na saída do pátio para ingresso do pátio principal, 3193. Eu vou te ingresso esquerdo naquilo, pátio 3, informar para ingresso do pátio, na segunda feira. 3549, está ali pushback na remota, chame táxi. 35489, autorizado pushback, e chamada para o táxi. Solo Salvador, tá 3192. 3192, prossiga. Assente da informação Vitor, autorização para Maceió, nível 350. Solo 330, voz de cópia, tá 3192. Aguardando. Alfa Tango Serra, cópia. Alfa Serra November, hotel Tatá, 085, decola da pista 17, após decolagem direita, corredora Chez, a cita mil pés, até o farol da barra. Controle 199, decimal 8, acena 5561. Capital Litoral, chama o controle 19, decimal 8, ok? 198, otário, matando. Autonomia alternativas. No controle 19, decimal 8, Eco Zulu November. 19, 8, Eco Zulu November. 20405. Ingresso para 1, tá? 3193. 193, pode ingressar para portão 5. Portão 5, tá? 3193. Aqui está Delta 1904, da próxima posição Delta. 1904, o Gol na 600, que é o primeiro, pode ingressar no ataque 6 Delta e chama a torre 8.30. Ingressa Delta e chama a torre 862, correção 183 agora, igual 600. O Gol na 1904, após a nova companhia ingressar na pista, pode ingressar também no ataque 6 Delta e chama a torre 862, bom voo. Sim, após a aeronave da Gol que ingressar na pista, autorizando ingressar na Delta, chamará em. Em 18.6 quando ingressar na pista, Gol. Milha chama Recife na frequência 1288, alterna 133.25. 300, mantém a posição. Mantém. Prossiga, azul 4089. Usa Dael, passa 130, chama Recife, frequência 1288, alterna 133.25. 288, alterna 1-3325, boa tarde, é o azul 4089. 549, confirme seus dados, por gentileza. 5489, alterna Salvador com 3-10, PLB-53. Da Ilha Tax, na Taxi Lima, mantém a posição. Da Ilha Tax, na Taxi Lima, chame a torre 18.62, ajuste me 13.5489. Confirme 183 ou 18.62? 18.62. 186, torre 5489. É Sergião. Braço, robô. 1-3-3-3, tive pushback por pão 3, chame táxi. Chama táxi, senhor, 333. Serra, autorizado o táxi, chame para ingresso no 7. Através da posição Conde e através do aeródromo de Aracaju. É a posição número 2. Mantém. Aciona código 0114. Não, 0123. 0124. 0126. 288-3325, boa tarde. Boa. 40040, Juliette Bravo Delta. Essa 2000 Bravo Delta, pro do VOR, aguarde vetoração para final ILS. Ativar a impressão é modificar para a cabeceira 17. Gente, Juliette Bravo Delta na escuta para modificação. Informa o tráfego, 11 horas, rumo nordeste, 10 milhas, sentido contrário, passando 2500, subindo para 070. Bravo Delta. Forte visual com o tráfego. Delta. Otávio Matango, estimas 1740 em Conde e 1815 em Máximo através de Aracaju. Otávio Matango. Grato pela informação, copiado o reporte Praia do Forte nessa frequência, Otávio Matango. Para a Praia do Forte nessa frequência, Otávio Matango. Otávio Matango, prossiga. Autorizado, senhor táxi. Pronto para cópia, OTAN 3192. Autorizado Marcelo 330, Telópolis 58, Toarama, depois direto, decola pista 10 após a esquerda, subida a Toco, atenção Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5567. Autorizado 330 para Marcelo 358, até Orágua, após direto. Decola 110, curva esquerda, Toco, Aracaju, 198, controle 5567, eu transponder. Levando o cruzamento correto, chame pronto para o acionamento. E pushback. Relativo. Chamará quando pronto, 3192. Certo, Bravo Delta. Gente, Bravo Delta, plano modificado ao Zono 4, desça em condições visuais para mil pés. Gilete, Bravo Delta. Bravo Delta. Certo, autorizado o ingresso, repórter alinhado pelo Pronto 7. Táxi Gol 333, temos 127 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Táxi Gol 333, táxi via Índia Alfa e próxima Delta, chama 208-612, ajuste 1-0-1-3, tem um voo, boa tarde. Índia Alfa, ajuste a Delta, torre 186, 1003, ajuste 333, obrigado, boa tarde. 5489. Bravo Delta, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 60, direto Bravo Delta. Gente, boa tarde, senhor. Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, vai prosseguir o 017? 017, senhor. Aqui para 17 vai curvar à direita, ok? Vai aguardar na rotatória. Tem tráfego para decolagem. Curva à direita, aguardando para você entrar no 7. Bravo, Delta. O hotel e motel está autorizado. Chame pronto para decolagem no 7. Cartão para 090. Afirma, repórter nivelado. Zulu Novamba. Lembra, repórter nivelado. 090. Formados já foram superados em altitude. Ok. Eu lhe mantenho, mantenho a posição. Boa tarde, 1394. Saída da El, transição Blaze. Suba e mantenha 360. Da presente rumo de Dael. Gol no 394. 360, presente Dael. Foster. Era aquele que voava na VASP, o do Mundo 394? Sim, eu tô ok. Os pés à direita, chama o controle 19 decimal, último. Ciente. Vai transferir controle 119-8, hotel e motel. Juliette, Bravo Delta, complete curva e prossiga final no 7, aposte Delta. Grato, Bravo Delta. 5:45, gol no 600. 2.085, 2.545. Obrigado, consórcio da voz.